Fecheiro 61. Dois dias desde que Jamie e Willie tinham partido. Dois dias até à aldeia dos Tuscarora. Dois dias para voltar, se nada acontecesse para os deter. Disparate, murmurei baixinho. Nada os deteria. Eles estariam em casa, não tardava nada. O cesto estava repleto de miadas de lã e linho tingidas. Algumas delas tinham-me sido dadas por Jocasta, algumas eu mesma afiara. A diferença era clara, mas até mesmo os fios estranhos e cheios de nós que eu produzira podiam servir para alguma coisa. Não para meias, nem camisas de malha. Talvez eu pudesse tricotar uma capa para a chaleira, que não tivesse uma forma muito definida, para poder disfarçar todos os meus erros. Jamie ficara simultaneamente chocado e divertido ao descobrir que eu não sabia tricotar. A questão nunca tinha surgido em Lallybroch, onde Jenny e as suas criadas mantinham todos com roupas tricotadas. Eu assumira as tarefas da cozinha e do jardim e nunca tive de fazer nada, além do básico com as agulhas. Não sabes mesmo tricotar? Perguntara ele incrédulo. E como é que fazias com as tuas meias no inverno em Boston? Compravas? Dissera eu. Ele espreitara à volta na clareira, onde estiveram sentados, admirando a cabana meio construída. Como não vejo nenhuma loja por perto, acho que é melhor aprenderes, não te parece? Acho que sim. Olhara com suspeita para a cesta de tricô que Jocasta me dera. Estava bem equipada. Com três agulhas longas e circulares de tamanhos diferentes e um conjunto de quatro agulhas de marfim de ponta dupla, finas como estiletes, que eu sabia que eram usadas de um modo misterioso para virar os calcanhares das meias. Vou pedir a Jocasta para me ensinar da próxima vez que formos a River Run, talvez no ano que vem. Jamie rira-se e agarrara numa agulha e num novelo de lã. Não é muito difícil, Sassenach. Observa. É assim que se faz a carreira. Passando o fio dentro do punho fechado, ele dera uma volta no polegar, enfiando na agulha, e com um movimento contido, fizera uma longa fileira de pontos numa questão de segundos. Depois dera-me outra agulha e outro novelo de lã. Assim, tenta lá fazer. Eu olhara para ele totalmente surpreendida. Tu sabes tricotar? Claro que sei, dissera ele, olhando para mim, confuso. Sem mexer com agulhas desde os 7 anos? Não ensinam nada na tua época? Bem, dissera eu, sentindo-me meio tola. Às vezes eles ensinam as raparigas a tricotar, mas os rapazes não aprendem isso. Mas não te ensinaram a ti, pois não? Além disso, não é um tricô fino, Sassenach. É só simples. Vê como se faz. Passa o teu polegar por aqui, assim. E então ele e Ian, que também sabia tricotar e ficou abismado por eu não saber, ensinaram-me o básico do tricô, explicando, entre risinhos, ao ver os meus esforços, que nas terras altas todos os rapazes aprendiam a tricotar, pois essa é uma ocupação útil e bem adequada para as várias horas de ócio a tomar conta do rebanho e do gado nos campos. Quando um homem casa e passa a ter uma esposa para fazer isso por ele e um empregado para tratar dos seus animais, provavelmente ele vai deixar de fazer as suas próprias meias, dissera Ian, virando o calcanhar antes de me devolver a meia. Mas até mesmo os rapazes sabem tricotar, tia. Olho para o meu projeto atual. Cerca de 25 centímetros de um chale de lã, que está num pequeno monte de roupas amachucadas no fundo do cesto. Eu aprendera o básico, mas tricotar para mim ainda era uma luta com fios cheios de nós e agulhas escorregadias. Não o exercício tranquilo e lindo que Jamie e Ian mostravam, remexendo as agulhas à frente da lareira, muito confortante, como o som de grilos na terra. Hoje não, pensei eu. Não estava para ali virada. algo em que eu não tivesse de pensar. Como enrolar os novelos de lã. Isso eu podia fazer. Deixei de lado um par inacabado de meias que Jamie estava a fazer para ele, listrado, o exibicionista. E agarrei numa meada de lã azul recém-tingida, ainda a cheirar aos odores fortes do tingimento. Normalmente eu gostava do cheiro de lã fresca, o cheiro leve de ovelha, o cheiro forte do índigo e o odor forte do vinagre usado para firmar a tinta. A noite parecia muito quente, ainda mais por causa do fumo e da cera da vela, e também por causa dos cheiros fortes de corpos masculinos e do ar estagnado, um cheiro misturado de lençóis suados e penicos usados, tudo preso no ar que respirávamos no quarto. Deixei a meada no meu colo e fechei os olhos durante uns segundos. Só queria despir-me e tomar um banho de esponja com água fria, e depois deitar-me nua entre os lençóis de linho limpos da minha cama e ficar ali deixando o ar frio soprar-me no rosto pela janela aberta enquanto adormecia. Mas estava um inglês suado numa das minhas camas e um cão imundo na outra, sem falar de um adolescente que claramente teria uma noite de sono pesado. Os lençóis não eram lavados havia dias e quando fossem lavados, finalmente teriam que ser fervidos, erguidos e torcidos. A minha cama naquela noite, se é que eu conseguiria dormir, seria uma cama feita de colcha dobrada, com um saco de lã como almofada. Sentiria o cheiro de ovelha a noite toda. Tratar de pessoas é um trabalho árduo. E de repente senti-me esgotada. Por um momento de desejo intenso, eu só queria que eles fossem embora. Abri os olhos e olhei para Lord John com ressentimento. Mas o meu ligeiro acesso de pena por mim mesma desapareceu quando olhei para ele, que estava deitado de barriga para cima, um dos braços atrás da cabeça, olhando seriamente para o teto. Talvez fosse apenas um efeito ilusório do fogo, mas o seu rosto parecia marcado pela ansiedade e pelo pesar, os olhos ensombrados pela perda. De repente senti-me envergonhada pela minha impaciência. Tudo bem, eu não o queria ali. Fiquei irritada com a intrusão dele na minha vida e a obrigação que a sua doença me colocara às costas. A sua presença deixava-me irrequieta, sem falar da presença do William. Mas eles partiriam em breve. Jamie chegaria, Ian recuperar-se-ia e eu teria outra vez a minha paz, a minha felicidade e os meus lençóis limpos. O que acontecera com ele era permanente. John Gray perdera a esposa, independentemente de como ele a considerasse. Tivera de ser muito corajoso para trazer William aqui e para mandá-lo embora com Jamie. E eu achava que o maldito homem não podia ter evitado apanhar sarampo. Pus a lã de lado por uns instantes e levantei-me para colocar a chaleira ao lume. Uma boa chávena de chá parecia ser o melhor naquele momento. Quando me levantei, vi Lord John virar a cabeça, pois o meu movimento chamara-lhe a atenção, tirando-o dos seus pensamentos. Chá? Disse eu, com vergonha de o olhar nos olhos, depois dos meus pensamentos maus. Fiz um gesto simples e estranho de interrogação em direção à chaleira. Ele sorriu ligeiramente e anuiu. Obrigado, Sra. Fraser. Tirei a caixa de chá do aparador e dispus duas chávenas e colheres, adicionando o açucareiro após pensar uma segunda vez. Nada de melaço esta noite. Depois de preparar o chá, sentei-me perto da cama para bebê-lo. Babricámos em silêncio durante alguns momentos, com um ar estranho de timidez entre nós. Finalmente, pusei a chávena e pigarreei. Lamento imenso. Pretendia dar os meus pêsames pela perda da sua esposa, disse eu, um pouco formal. Ele pareceu surpreendido por um instante. e depois baixou a cabeça em reconhecimento, combinando com a minha formalidade. É uma coincidência a senhora dizer isso neste momento, disse ele. Estava a pensar nela. Acostumada a ver as pessoas olharem para o meu rosto e percebendo instantaneamente o que eu estava a pensar, foi estranhamente gratificante poder fazer isso com outra pessoa. Sinto muitas saudades dela, da sua esposa. Senti-me um pouco hesitante em perguntar, mas ele não parecia ter achado a pergunta intrusiva. Quase pensei que ele se questionava exatamente sobre isso, pois respondeu depressa, mas cautelosamente. Não sei muito bem, disse ele. Olhou para mim com uma sobrancelha erguida. Parece-lhe insensível? Não sei, disse eu um tanto séria. Certamente o senhor sabe melhor do que eu se tinha sentimentos por ela ou não. Tinha, sim. Ele deitou a cabeça outra vez na almofada, os cabelos claros, densos, à volta dos ombros. O tenho, talvez. Foi por isso que vim, percebe? Não, não sei se percebo. Ouvi Ian a tossir e levantei-me para o ver, mas ele apenas se virara enquanto dormia. Estava deitado de bruços, com um braço comprido pendendo para fora da cama. Agarrei-lhe a mão, ainda estava quente, mas sem perigo, e coloquei-a na almofada perto do rosto dele. Os cabelos tinham-lhe caído sobre os olhos. Afastei-os delicadamente. A senhora é muito boa para ele. Tem filhos? Assustada, ergui o olhar para ver Lord John olhar para mim com o queixo apoiado no punho. Nós temos uma filha, disse eu. Ele arregalou os olhos. Nós? Perguntou ele rapidamente. A menina é de Jamie? Não a trate por menina, disse eu, irracionalmente irritada. O nome dela é Brianna, e sim, é de Jamie. Peço desculpa, disse ele um pouco tenso. Não quis ofendê-la, disse ele um pouco depois, num tom mais suave. Fiquei espantado. Olhei diretamente para ele. Estava cansada demais para ser cuidadosa. E com um pouco de ciúme, talvez? O seu rosto era diplomático. Qualquer coisa poderia estar a acontecer por trás daquela fachada de amabilidade. No entanto, continuei a olhar para ele e ele deixou a máscara cair com uma expressão de reconhecimento nos olhos azuis, cheios de bom humor. Mais uma coisa que temos em comum. Eu surpreendi-me com a sua perspicácia e tal não devia ter acontecido. É sempre desconfortável descobrir que os sentimentos que pensamos que estão seguramente escondidos estão, na verdade, bem abertos para toda a gente ver. Não me diga que não pensou nisso quando decidiu vir para aqui. O chá tinha acabado. Deixei a chávena de lado e agarrei na meada de lã novamente. Ele observou-me por um instante, de olhos semicerrados. Pensei nisso, sim, senhora, disse ele finalmente. Recostou a cabeça na almofada, com os olhos fixos no teto baixo. Ainda assim, se eu fosse suficientemente humano ou mesquinho para pensar que poderia ofendê-la ao trazer William aqui, pediria que acreditasse que tal ofensa não foi o motivo que me trouxe aqui. Coloquei o novelo de lã terminado dentro do cesto e agarrei noutra meada, esticando-a no encosto de uma cadeira de salgueiro. Acredito em si, disse eu, com os olhos fixos na lã. Ainda que seja apenas porque se deu a muito trabalho para vir aqui. Mas qual foi o seu motivo? Senti o movimento quando ele encolheu os ombros, remexendo os lençóis. O óbvio, permitir que Jamie visse o rapaz. E o outro óbvio, para o senhor ver Jamie. Fez-se um pesado silêncio. Mantive os olhos na lã, virando a bola enquanto envolvia o fio, sem parar, de um lado, um cruzamento completo que no fim criaria uma esfera perfeita. A senhora é uma mulher notável, disse ele por fim num tom sério. Ai, sou? Perguntei sem erguer o olhar. E de que modo? Ele recostou-se. Ouvi o seu movimento contra os lençóis. Não é discreta nem indireta. Na verdade, acho que nunca conheci ninguém tão arrasadoramente direta, homem ou mulher. Bem, não é de propósito, disse eu. Cheguei ao fim do fio e enfiei-o no novelo. Nasci assim. Também eu, disse ele muito delicadamente. Não respondi. Não sabia se ele tinha falado para ser ouvido. Levantei-me e fui até ao operador. Agarrei em 3 jarros. Névoda, valeriana e gengibre selvagem. Deitei as folhas e a raiz dentro de um almofariz. Esmaguei tudo com um pilão. Uma gota de água caiu da chaleira, assobiando ao transformar-se em vapor. O que é que está a fazer? Perguntou Lord John. A preparar uma infusão para Ian, disse eu, meneando a cabeça para a cama. A mesma que lhe dei a si, há 4 dias. Ah! Ouvimos falar de si, enquanto vinhamos de Wilmington, disse Gray. A voz dele estava casual, agora, num tom de conversa. Ao que parece, é muito conhecida pelas suas habilidades. Bati. Esmaguei e o cheiro forte e almiscarado do gengibre selvagem inundou o ambiente. Dizem que é uma mulher mágica. O que é isso, sabe? Qualquer coisa entre parteira e médica. Feiticeira ou vidente, disse eu. Depende de quem estiver a falar. Ele fez um som que poderia ter sido uma risada e depois ficou em silêncio por algum tempo. Acha que eles estão seguros? Foi uma afirmação, mas ele estava a perguntar. Sim, Jamie não teria levado o rapaz se pensasse que haveria algum perigo. Certamente sabe disso. Se o conhece bem, acrescentei olhando para ele. Conheço-o, disse ele. É verdade, conhece-o, concordei. Ele permaneceu quieto por uns instantes, salvo o som de quando se coçou. Conheço-o suficientemente bem, ou penso que conheço, para arriscar mandar William viajar com ele sozinho. E sei que ele não contará a verdade ao miúdo. Despejei o pó verde e amarelo num pequeno quadrado de gaze de algodão e atei-o com cuidado num saquinho. Não, não contará. Está certo acerca disso. E a senhora, contará? Olhei para ele, surpreendida. Acha que eu faria isso? Ele observou-me o rosto com atenção por uns momentos e depois sorriu. Não, disse ele calmamente. Obrigado. Resmunguei e coloquei o saquinho de remédios dentro da chaleira. Guardei os frascos das ervas e sentei-me novamente com a minha maldita lã. Foi generoso da sua parte deixar Willy ir com Jamie. Muito corajoso. Acrescentei um tanto irritada. Ergui o olhar. Ele olhava para a janela coberta pela pele, como se conseguisse olhar para além, para ver os dois lado a lado na floresta. Jamie teve a minha vida nas suas mãos durante uns bons anos, respondeu ele baixinho. Confio nele, com William. E se Willy se lembrar de um palafreneiro chamado Mackenzie, mais do que o senhor pensa? Ou se comparar o seu próprio rosto com o de Jamie? Os miúdos de 12 anos não costumam ter a percepção aguçada, disse Gray secamente. E acredito que se um garoto passou a vida a acreditar ser o nono conde de Ellesmere, a ideia de poder ser o filho ilegítimo de um palafreneiro escocês não é algo que lhe vai ocorrer à cabeça, nem no qual ele se fixaria durante muito tempo, se lhe ocorresse. Golpeei a lã em silêncio, ouvindo o crepitar do fogo. Ian estava a tossir outra vez, mas não acordou. O cão tinha-se afastado e agora estava enrolado nas pernas dele, um monte escuro de pelos. Terminei o segundo novelo de lã e comecei a enrolar mais um. Mais um e a infusão estaria pronta. Se Ian ainda não precisasse de mim, deitar-me-ia. Gray passou tanto tempo em silêncio que fiquei surpreendida quando ele voltou a falar. Quando olhei para ele, ele não estava a olhar para mim, mas sim para cima, procurando visões, novamente, entre as vigas manchadas pelo fumo. Eu disse que tinha sentimentos pela minha mulher, disse ele, delicadamente. Tinha. Afeição, familiaridade, lealdade. Nós conhecíamos-nos desde sempre. Os nossos pais eram amigos. Eu conhecia o irmão dela. Era como se ela fosse minha irmã. E ela contentava-se com isso? Ser sua irmã? Ele olhou para mim com uma mistura de raiva e interesse. A senhora não é uma mulher com quem se possa conviver confortavelmente. Calou-se, mas não manteve a boca fechada. Encolheu os ombros impacientemente. Sim, acredito que ela se satisfazia com a vida que tinha. Nunca disse que não. Não respondi ao ouvir aquilo, mas expirei com força pelo nariz. Ele encolheu os ombros, desconfortável, e coçou o pescoço. Fui um marido inadequado a ela, disse ele defensivamente. O facto de não termos filhos não foi minha... Sinceramente, não quero ouvir nada sobre isso. Não quer? A sua voz continuava baixa para não acordar Ian, mas já tinha perdido a gentileza da diplomacia. A raiva fazia-se notar. A senhora perguntou por que é que eu vim. Questionou os meus motivos. Acusou-me de ciúmes. Talvez não queira saber, porque se quisesse não poderia continuar a pensar o que quisesse a meu respeito. E como diabos sabe o senhor o que quero pensar a seu respeito? Num rosto menos bonito, a expressão dele pareceria uma careta de desdém. Não sei. Olhei diretamente para ele durante um minuto, sem me dar ao trabalho de esconder qualquer coisa que fosse. A senhora falou em ciúmes, disse ele baixinho após um momento. É verdade? E o senhor também. Ele virou a cabeça, mas continuou, após um momento. Quando soube que Isobel morrera, não significou nada para mim. Nós tínhamos passado anos juntos, apesar de termos passado quase 2 anos sem nos ver. Dormíamos juntos, partilhámos uma vida, pensei eu. Deveria importar-me, mas não me importei. Ele respirou fundo. Vi os lençóis enrodilharem-se quando se ajeitou na cama. A senhora falou em generosidade. Não foi isso. Eu vim para ver se ainda sinto, disse ele. Ainda mantinha a cabeça virada, olhando para a janela coberta com a pele, mais escurecida pela noite. Se os meus sentimentos morreram, ou se só Isobel morreu. Só Isobel? Repeti. Ele calou-se por um momento, olhando para o outro lado. Pelo menos ainda consigo sentir vergonha, disse ele muito baixinho. E eu percebi, observando a escuridão, que era muito tarde. O lume estava baixo e a dor nos meus músculos indicava que já passava muito da hora de dormir. Ian estava a ficar inquieto. Mexia-se a dormir, gemendo. E Rolo levantou-se e encostou-lhe o focinho, ganindo baixinho. Fui até ele e limpei-lhe o rosto novamente. Acomodei a almofada, ajeitei-lhe os lençóis, murmurando palavras doces para confortá-lo. Ele estava apenas meio acordado. Segurei-lhe a cabeça e fiz com que bebesse a infusão morna, gol a gol. Vais sentir-te melhor amanhã de manhã. Havia manchas visíveis na região do seu pescoço, só algumas. Mas a febre estava mais baixa e a marca de expressão entre as sobrancelhas tinha-se suavizado. Limpei-lhe novamente o rosto e pusei-lhe a cabeça na almofada. Ele virou o rosto para a parte fria do tecido e adormeceu logo de seguida. Tinha sobrado infusão. Enchi mais uma chávena e oferecia a Lord John. Surpreendido, sentou-se e tirou uma chávena da mão. E agora que veio e o viu, ainda nutre sentimentos? Perguntei-lhe. Ele olhou para mim durante um momento sem pestanejar sob a luz da vela. Nutro, sim. Com a mão firme como uma rocha, agarrou na chávena e bebeu. Que Deus me ajude, acrescentou.